Ó, joga as duas mãos pro ar. Essa música é a nossa forma de dizer obrigado, África. As duas mãos pro ar, as duas mãos pro ar, as duas mãos pro ar, as duas mãos pro ar. Vem na palma da mão assim, ó. É isso mesmo. One love, amor por seis. Sério, Djavan me disse uma vez que a terra cantaria ao tocar meus pés. Tanta alegria faz brilhar minha tez. E arte é fazer parte, não ser dono. Nobreza mora em nós, não num trono. Logo somos reis e rainhas somos. Mesmo entre leis mesquinhas vamos. Sabe por quê? Gente, só é feliz quem realmente sabe. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta ao riso contente. Eu respeito sua fé, sua cruz. Mas temos 256 outros, todos feitos de sombra, de luz bela, sensíveis como a luz das velas. Obrigado! Das minas de Cabo Verde e nos olhares do povo em Luanda. Nem em sonho eu ia saber que cada lugar que eu pisasse daria um samba. Uma realidade que morre, junta com uma saudade que a mansinha mais dói. Tanta desigualdade, a favela e os boy. Atrás de um salário é uma paz de super-heróis. Sabe, é louco ver tantos Orfeus trancados no contrato de quem criou o pecado. Dorme igual flor num gramado e um vira-lata magrinho de aliado. Brusco pique o cantar de pneus. Dizem que o diabo veio nos barcos dos europeus. Desde então o povo esqueceu que entre os meus todo mundo era Deus. Joga a mão e vem! Ei, ei, ei! De novo! Tá lindo demais! Sambisanga, Kalimba Blues. Rangel, Viana, Ufu, Kazimba Blues. Nassau, Sambisanga, Kalimba Blues. Que eu encontrei de dizer obrigado, Luanda, obrigado, Angola, obrigado, África.